Agora se judiou, Giba. Carretinha quebra tudo. Quem sabe canta aí. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente. Por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Carretinha quebra tudo. Quase tudo quebra. São José do Povo. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Mais uma vez, um abraço especial pra toda a equipe da Carretinha. Valeu, Zé Eduardo do Corsa Pancadinho. O Zé Roberto aí, Dudu do Lava Jato. E também o Léo Delon. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Quebra tudo.